Eu sou a Drica e este é o vosso Contos de Contar. Bem, hoje o nosso programa vai voltar a ter novos amiguinhos, as novas aventuras e também muitas músicas para vocês cantarem, divertirem-se, saltarem, brincarem, dançarem e também aprenderem. Portanto, espero que gostem e eu volto já. Já, já, até já. A mala cor-de-rosa. Sempre que viajo não me esqueço de levar a mala cor-de-rosa que gosta de viajar. Dentro dela tenho segredos para partilhar, jogos e quem sabe um instrumento para tocar. Será que tem magia dentro dela? Pincéis e uma tinta amarela. O que há dentro da mala cor-de-rosa? É a mala cor-de-rosa. O que há dentro da mala cor-de-rosa? É a mala cor-de-rosa. O que estará dentro dela? Tiro o meu diário para escrever e depois um lápis para um boneco fazer. Tenho frio, tiro um casaco para a noite vestir. E o que será que da malinha depois vai sair? Será que tem magia dentro dela? Era uma vez quatro amigos que viviam numa grande floresta. Todos eram diferentes. O Trapalhão era um pinguim que só fazia brincadeiras. A Cacá era um peixinho que não sabia nadar. A Zizi era uma cenoura muito nervosa. E o Patinhas, que era um coelho que não gostava de ajudar ninguém. Um belo dia decidiram fazer um piquenique. Mas será que esse passeio vai correr bem? Chegou o grande dia e a Cacá foi a primeira a chegar ao local do encontro. De seguida chegou o Trapalhão. Olá, bom dia, disse a Cacá. Olá, amiga, bom dia. Está um lindo dia, não está? Perguntou o Trapalhão. Está sim, respondeu ela. Entretanto, chega a Zizi. Olá, olá, olá, diz a Zizi muito alegre. Olá, respondem em coro. Depois de esperarem muito, o Patinhas aparece ao longe. Meninos, o Patinhas vem aí, grita a Cacá. O quê? Não pode ser. Grita a Zizi a correr às voltas. A peixinho que já estava a ficar tonta com tanta volta, agarra a cenoura pelos ombros e abana. Zizi! Sim? Quem chama? Cacá! Porquê é que me estás a agarrar? Pergunta a senhora muito confusa. Por nada, desculpa. Desculpa-se a peixinho. Olá, amigos. Já vejo muita alegria entre vocês. Cumprimento o coelho. Olá, patinhas. Respondem muito zangados. Depois de se juntarem, partiram para o pé do rio, local onde iam fazer o lanche. Nós vamos, brincar no rio nós vamos, comer o lanche e rir muito nós vamos. Quando chegaram, decidiram deitar-se na erva, pois estavam muito cansados de virem a cantar. Estava tudo em silêncio, quando de repente... Ai! Grita a cenoura. O que é isto? Perguntou o peixinho e o pinguim ainda a dormir. Picaram, respondeu ela aos pulos. Ha ha ha! Fez lá e lá foi! Traça patinhas. Coelho! Ralhou a Cacá. Quem picou, Zizi? Perguntaram a Cacá e o trapalhão. Foi este cato, disse a Zizi a chorar, apontando para o chão. De olhos no chão, os amigos perguntaram. Qual cato? Este cato. Responde. Não vi? Pergunta a Zizi. Ah, esse! Vemos sim, responde. Já estás melhor? Perguntam. Sim, a dor já passou, responde a cenoura. Desculpem-me a meter, mas já me metendo. Quando é que vamos comer? Pergunta a coelha. Comida! É para já, respondem os outros. Então, puseram a comida em cima da toalha e começaram a comer. Durante o lanche, reinava a alegria e a brincadeira entre todos. Quando já estavam de barriga cheia, o Patinhas decidiu dar uma volta sozinho. No meio do caminho, torce uma pata e cai. Como não gosta de ser ajudado, tenta levantar-se, mas não consegue. Entretanto... Os seus amigos dão por falta dele e começam a chamá-lo. Patinhas! Patinhas, onde estás? Não demoram muito a encontrá-lo deitado no chão. Patinhas, o que é que te aconteceu? Perguntam. Torci a pata e caí, mas não se preocupem, porque eu consigo levantar-me, responde ele. Não sejas tolo, agarra-te a mim que eu ajude, disse o trapalhão. Meio envergonhado, o coelho perguntou. Por que é que vocês me ajudam se eu nunca vos ajudei? Ora, porque és nosso amigo, respondem. Depois de um grande abraço, arrumaram as coisas e foram embora, acabando assim um dia em grande. É o fungaga da bicharada. É o fungaga. pronto, eu despeço-me por hoje, mas eu volto para a semana com um novo programa cheio de diversão e muita música. Espero que tenham gostado e se divertido. Eu diverti-me imenso com vocês. Portanto, dou-vos muitos beijinhos, abracinhos e deixo-vos com uma música bastante divertida para vocês aprenderem a dança. Até para a semana. Tchau, tchau. Dá-me um toque. Dá dois toques. Hey, estica o pé, estica a mão. Vem dançar esta canção. Cima, centro, baixo, salta e bate. Muito bem! É tão bom estarmos juntos a dançar. A dança top, top, que está quase a começar. Vem aprender como te podes divertir. Agora é hora de rir. Boa! Muito bem! Dá-me um toque! Dá dois toques! Hey, estica o pé, estica a mão. Vem dançar esta canção. Cima, baixo, salta e bate. Outro pé, outra mão. Vem dançar esta canção. Cima, centro, baixo, salta e bate. Conseguimos! É tão bom estarmos juntos a dançar. A dança top, top, que está quase a começar. Vem aprender como te podes divertir. Agora é hora de rir. Agora vamos fazer uma brincadeira. Escutem com atenção e façam como eu vos digo. Preparados? Sim! Esticam um pé e uma mão. Outro pé e outra mão. Agora vamos só apoiar nos calcanhares. E fica, e fica, e fica até aguentares. Amigos, estão aí? Não vos vejo. Ah, caíram todos. É tão bom estarmos juntos a dançar. A dança top, top, que está quase a começar. Vem aprender como te podes divertir. Agora é hora de rir. É tão bom estarmos juntos a dançar. A dança top, top, vamos lá continuar. Vem aprender como te podes divertir. Agora é Adeus!